A parte que tá mais alta fica com você, né, Zé? Mas a parte forte é a latinha na mão. E latinha na mão! Quem foi que disse que paixão não fere a alma? Que uma fera não se acalma nas garras de um grande amor? Desprevenido, eu caí no Marapuca. Me deixou de calça curta, essa paixão me dominou. Quem foi que disse que tem homem que não chora? Não conhece a minha história e não sabe o que é sofrer. Depois que ela me deixou na solidão, tô de latinha na mão, tomando todas pra esquecer. Depois que ela me deixou na solidão, tô de latinha na mão, tomando todas pra esquecer. E pra sair da solidão, latinha na mão, latinha na mão, pra esquecer essa paixão, eu tô de latinha na mão. Se ela me disser que não, latinha na mão, latinha na mão, pra encontrar solução, eu sou a latinha na mão. Ei, hey, meu amigo Zeca, muito obrigado, viu, bicho? Participação mais do que especial. Obrigado você, Léo, valeu, Brandão. Toda a mão que a gente tiver junto, vai ser música e latinha na mão. Com fé em Deus. Alô, companheiro. Valeu. Quem foi que disse que paixão não fere a alma? Que uma fera não se acalma nas garras de um grande amor? Desprevenido, eu caí no Marapuca. Me deixou de calça curta, essa paixão me dominou. Quem foi que disse que tem homem que não chora? Não conhece a minha história e não sabe o que é sofrer. Depois que ela me deixou na solidão, tô de latinha na mão, tomando todas pra esquecer. Depois que ela me deixou na solidão, tô de latinha na mão, tomando todas pra esquecer. E pra sair da solidão, latinha na mão, latinha na mão, pra esquecer essa paixão, eu tô de latinha na mão. Se ela me disser que não, latinha na mão, latinha na mão, pra encontrar a solução, eu troco latinha na mão. E pra sair da solidão, latinha na mão, latinha na mão, pra esquecer essa paixão, eu tô de latinha na mão. Bom dia! Ei,